Veja bem, tudo que nós conhecemos da existência humana, tá, está registrado em pouco mais ou pouco menos de 6 mil anos de história. Nós temos mais ou menos, tá, pouco mais de 6 mil anos de história registrada. Durante esses 6 mil anos, até a Europa de 600 anos atrás, todas as civilizações e sociedades apresentavam alguns traços comuns, que eram quase que constantes. Eles podiam variar em forma de uma sociedade para outra, mas eram traços comuns a todas as sociedades humanas. A única exceção é a nossa sociedade atual, nossa civilização atual. E esses traços comuns estavam igualmente presentes na sociedade grega, no mundo grego, na época do surgimento da filosofia. A crise de alguns desses elementos é quase que uma ocasião mesmo que dá surgimento à filosofia. Mas mesmo em crise, esses elementos ainda determinavam muito da vida comum. A primeira coisa é que todos os povos, todos os grupamentos humanos, todas as sociedades sempre tiveram uma certa noção, ainda que simbólica, da sua localização no espaço e no tempo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada sociedade tinha uma ideia muito precisa acerca da sua origem no tempo e da sua finalidade na existência, da sua finalidade na história. Está claro isso aí? Segundo, elas tinham todas as civilizações sempre tiveram uma ligação muito íntima com o local em que elas existiam. O local, então, por exemplo, o território do Império Chinês ou o território das cidades gregas, todo ele era demarcado por sinais geográficos, por lugares, características, montes, montanhas, rios, vales, que tinham um sentido para aquele povo específico. Eles não eram, os locais não eram apenas um lugar, não era só um espaço que era ocupado, mas esse espaço explicitava para eles mesmos, para cada povo, o sentido daquele mesmo povo. Está claro isso aí? Então, por exemplo, você olhava a civilização japonesa, você olhava a sociedade japonesa, você vai ver que, por exemplo, o Monte Fuji não era só uma montanha. Ele tinha um significado específico para o japonês que lembrava o japonês e quem ele era. A mesma coisa, por exemplo, o Monte Olimpo para os gregos, ou a Ilha de Delfos para os gregos também. Está claro isso aí? Quer dizer, o território em que vivia cada civilização humana era como que um livro que narrava para aquele povo quem eles eram e que servia de indicação, vamos dizer, o mapa do território, o mapa visual e mental do território, servia como representação do universo inteiro, servia como mapa do universo inteiro. Entendeu? Então, em todo o território, em toda a sociedade, que nós vamos chamar daqui para a gente de sociedades tradicionais, toda a sociedade tradicional possuía no território, então, por exemplo, uma indicação da dimensão transcendente, que a gente falou na primeira aula. Vocês lembram disso daí? Vocês lembram que eu falei que todos os povos humanos, e que, na verdade, em última análise, todos os indivíduos humanos, eles vivem numa tensão entre dois planos. O plano da perfeição, o plano da infinitude, o plano transcendente, e o plano da imperfeição e da limitação. Está claro isso aí? Então, veja bem, todos os povos tradicionais tinham indicações ou lugares que representavam para eles, efetivamente, o sinal do plano da perfeição ou do plano da transcendência. Está claro isso aí? Por exemplo, com os índios é a mesma coisa, até hoje. Todas as tribos indígenas, o território em que elas vivem, mesmo quando elas são nômades, O caminho que ela segue no seu nomadismo é todo marcado por o quê? Então, montanhas, pedras, rios, vales, um tipo de vegetação, um tipo de animal, e cada uma dessas coisas indica para elas não apenas aquela substância concreta, indica para aquele povo a relação do ser humano, e especificamente daquele povo, com esse plano do transcendente. Quer dizer, o mapa, para eles, não era um mapa geográfico, entendeu? Era um mapa cosmológico. O território de cada povo era uma imagem em menor escala do universo total. Está claro, hein? Então, por exemplo, em cada território, para cada povo, existiam, por exemplo, regiões que não são habitadas, regiões que não habitaremos. Essas regiões representavam para aquele povo, efetivamente, então, vamos dizer, a saída inferior do cosmos. Quer dizer, representava o ser humano que morre num estado de desintegração da sua identidade humana. Representava a perda do estado humano. Assim como existiam outros lugares que representavam a plena realização desse estado humano e o fundamento ontológico, metafísico último dessa plena realização. Está claro isso aí para vocês? Isso quer dizer que deslocar-se no espaço, para um homem tradicional, não era simplesmente sair de um lugar e ir para o outro. Quando ele saía de um lugar para um outro, isso tinha um sentido profundo na sua vida. Entendeu? Então, bem, entre os povos tradicionais, a ideia de tornar-se um estrangeiro, de ser o sujeito de um povo que foi viver com outro povo, era quase que inaceitável, inadmissível. Isso é percebido também no fato de, por exemplo, até hoje, se você pergunta para tribos indígenas o nome deles, o nome que eles dão para eles é os homens, ou os seres humanos, ou o povo, ou as pessoas. Isso quer dizer que aquela sociedade, cada sociedade humana, era um representante integral da humanidade, se via como um representante integral da humanidade, e, portanto, o território em que ele vivia era um representante integral do cosmos. Está claro aí? Isso é muito importante, porque a filosofia, quando surge, ela subentende essa ideia de que cada povo é um representante da humanidade inteira. Em última análise, em cada povo, cada indivíduo é um representante da humanidade inteira. Está claro isso aí? Veja bem, na nossa sociedade, os indivíduos são como que átomos de humanidade isolados uns dos outros. Não é isso? Quer dizer, o que a gente sente como deveres uns para com os outros deriva de duas coisas. Quer dizer, então, nós temos que tipos de deveres uns para com os outros? Por um lado, nós temos como deveres o cumprimento das leis. Nós aceitamos que isso é um dever de cada indivíduo para com os outros. Por outro lado, nós temos deveres que são determinados exclusivamente pela nossa consciência individual. Não é assim? Quer dizer, pois é, os povos tradicionais agregavam, acrescentavam a esses dois tipos de deveres uma terceira ordem. Existia um terceiro conjunto de normas que determinavam o poder dele, diante dele mesmo, diante dos outros e diante do mundo como um todo. Era a ideia de que o seu comportamento deveria ser um comportamento representativo da espécie humana. era a ideia de que ao agir diante dos outros, eu tenho o dever de trazer a humanidade inteira no meu comportamento diante do outro. Tá claro, hein? Então dá para vocês começarem a perceber a diferença de mentalidade entre o homem tradicional e o homem moderno. Veja bem, a ligação, a única ligação entre os indivíduos na sociedade moderna, a ligação concreta e objetiva, é o conjunto das leis no país em que ele vive. É o único meio de comunicação humana entre nós. Quer dizer, o único critério que você tem para avaliar o meu comportamento, que cada um de vocês, por exemplo, tem para avaliar o meu comportamento, é o conjunto das leis. Não é isso? Fora o conjunto das leis, cada um de nós tem um conjunto de critérios completamente diferente. Quer dizer, o conjunto de critérios que nós determinamos no desenvolvimento da nossa consciência individual. Não é isso? Para você chegar para mim e dizer que o que eu estou fazendo é certo ou errado, você só tem dois instrumentos. Por um lado, você pode chegar para mim e falar, olha, você está fazendo contra a lei, se eu fizer isso, isso tem uma penalidade assim, assim, assim, assim. Então, isso que você está fazendo é errado. Por outro lado, você pode simplesmente parar e pensar, não, olha, se eu estivesse naquela posição, eu sinto que eu não me comportaria desse jeito. Eu acho que é errado uma pessoa se comportar assim. Não é isso? Quer dizer, isso aí é uma norma que deriva simplesmente da sua consciência individual. Não é isso? É claro que em pequenos grupos, você pode acrescentar outros conjuntos de normas. Suponha, por exemplo, todos nós aqui frequentamos a mesma igreja. Não é isso? Ora, aquela igreja tem determinadas normas para o comportamento dos indivíduos. E a gente tem, além das leis, a gente passa a ter um outro conjunto de normas comum, que serve para medir o nosso comportamento uns com os outros. Está claro, hein? Mas a característica mais importante aqui, a distinção mais importante entre um grupo qualquer de normas, um grupo qualquer que possui um conjunto de normas que vale para todos, e os povos tradicionais, é a consciência que os povos tradicionais tinham de que o conjunto de normas que regia ele era um conjunto de normas para que ele pudesse representar integralmente a humanidade. Você entendeu? Quando ele agia de um determinado jeito, o primeiro conjunto de normas que ele olhava não eram as leis, não eram as leis. As leis eram apenas a expressão, vamos dizer, a cristalização na sociedade da ideia de ser humano que eles possuíam. Está claro, hein? Essa ideia derivava em grande parte da ideia que eles tinham da sua própria origem. Está claro, hein? Então, por exemplo, todos os povos sempre tiveram uma ideia de que eles têm uma origem divina. Todo povo, toda sociedade humana, até 600 anos atrás, dizia, nós somos herdeiros de Deus ou dos deuses. Está claro, hein? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo povo pensava em si mesmo como um herdeiro ou um membro menor do plano da perfeição e da transcendência. Veja bem, todo e qualquer povo pensava de si mesmo como povo aquilo que o Cristo disse dos seus discípulos. No Evangelho, então, Cristo diz aos seus discípulos: ah, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas não pertencem ao mundo. Eles pertencem à ordem divina, mas estão presentes nesse mundo. Resumindo, todos os povos humanos pensavam nisso mesmo, que eles eram os representantes da ordem divina ou da ordem transcendente na ordem da imperfeição. Então isso era descrito, tá, em cada povo, por histórias diferentes, mitos diferentes, símbolos diferentes. Então, por exemplo, você pegar na tradição cristã, na tradição judaica, você descreve isso como? Está lá no Gênesis: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e todos os homens que têm são descendentes desse aqui. Isso é uma maneira de retraçar, de um povo retraçar sua origem ao plano da transcendência. Está claro, sim? Você não vai encontrar nenhum povo. Você não vai encontrar nenhum povo antes de 600 anos atrás que se atribuísse uma origem infra-humana, uma origem menos do que humana. Todos eles se atribuíam uma origem mais do que humana. Você está entendendo isso aí? E que as normas de comportamento, então, de cada povo, derivavam do quê? Da ideia de preservar essa origem supra-humana. Da ideia de conservar a relação com essa origem supra-humana. E manter a ligação com a origem por quanto tempo fosse possível. Está claro, hein? Mas esse pensamento estava circunscrito somente àquele povo, ou ele também via o outro povo da mesma forma? Não, primeiro os povos tinham muito pouco contato uns com os outros. Os contatos eram acidentais e marginais, certo? E evidentemente, certo? Como essa ligação, certo, era preservada. Veja bem, a ligação com a origem era preservada pela demarcação simbólica do território. O que acontece? O modo de recordar-se dessa origem e de manter-se fiel a essa origem é completamente dependente e derivado do território. Como o território em que cada povo vive é evidentemente diferente do outro, por cada povo humano parecia mais ou menos anômalo ou estranho em relação ao outro. Exatamente, cada um acha. Mas não reconhecendo o outro. Veja bem, aí não se tratava de uma questão de reconhecer ou não. Trata-se de uma questão de o sujeito sentir segurança na herança do outro ou não. Você pode reconhecer ou admitir, teoricamente, que o outro povo também era herdeiro dos deuses. Mas você não tem nenhuma garantia disso. Está claro isso aí? Mas ele tinha, Dele próprio ele tinha, por quê? Primeiro, porque em toda a história, certo, oral e depois escrita dele, os grandes exemplos humanos que se libertaram ainda das piores situações, certo, sempre foram aqueles mais categóricos em afirmar essa relação. Você entendeu? Então, por exemplo, Moisés, quando os judeus são escravos no Egito, Moisés é o sujeito, chega e fala, não, olha, Deus vai libertar vocês da escravidão no Egito. E ele vai libertar vocês porque vocês vieram de Abraão, que veio de Adão, e assim, assim, assim, assim, assim, assim. Então, em todos os momentos cruciais, tanto da vida individual, quanto da vida coletiva, da vida do povo, eram justamente as pessoas que recordavam essa relação que libertavam o povo de uma situação que conduziria o povo à destruição. Está claro, hein? Sim, é um modo de expressar o plano sobre-humano, e mesmo de expressar o plano humano, era completamente diferente de um povo para outro. Quanto mais distante no tempo e no espaço, mais diferente eles são também. Em comum, existe justamente essa estrutura. Existem dois planos. O plano da imperfeição e o plano da perfeição. E a ligação entre esses dois planos é justamente o ser humano, que é um herdeiro do plano superior, que habita no plano inferior. Está claro, hein? Veja bem, é evidente que o grego estava convicto, ele tinha muita certeza de que o grego derivava dos deuses. Mas ele não tinha tanta certeza que outros povos derivassem dos deuses. Como é até hoje? Não. Hoje não é assim. Hoje não existe praticamente nenhuma sociedade humana que se organiza com base na ideia de uma herança divina. Me diz aí, qual é o país que está organizado em torno da ideia de serem herdeiros de Deus, de serem descendentes da divindade? A nossa? Me pega aqui qualquer documento fundante da nossa sociedade e me diga ali qual é a referência à nossa origem divina. Me aponta. Pois é, mas as religiões não são fundadoras da nossa sociedade. Não, claro que não. Foi o Papa que fundou o Brasil? Foi o patriarca ortodoxo? Talvez foi uma separação maior do plano perfeito e do plano imperfeito. Uma consciência maior. Não, o ponto aqui não é esse. O ponto é que a sociedade moderna não é fundada na ideia de herança divina. É evidente que qualquer pessoa na sociedade moderna, veja bem, como nós defendemos, ou de judeus, ou de cristãos, ou de muçulmanos, ou de algum povo com alguma religião que chegou até nós, certo? Nós podemos ter essa ideia individualmente. Não é isso? Nós podemos manter e preservar essa ideia individualmente, mas a sociedade não se organiza com base nessa ideia ou em vista dela. Não é isso? Então, por exemplo, se fosse assim, não, nossa sociedade, a sociedade brasileira é organizada com base na, na tradição cristã. Então, assim, o centro do mundo para nós seria Jerusalém. Agora, qual a ligação concreta do brasileiro com Jerusalém? Ela é infinitesimal, ela é mínima. Todo o nosso território, por exemplo, todo o nosso território, se você olhar a Europa medieval, todo o território da Europa estava demarcado por igrejas e mosteiros que acabavam definindo a existência em cada um desses lugares. Cada cidade medieval era fundada em torno de um mosteiro ou de uma igreja. E a vida naquela cidade crescia e se desenvolvia a partir da orientação daqueles monges. E até onde eu posso imaginar que isso não é estruturado apenas para detenção do poder sobre... Veja bem, até onde a gente não pode imaginar isso? Certo. Veja bem, para você preservar um poder, você precisa primeiro obtê-lo. Não é isso? Sim. Quais são os meios de se obter poder? Pela força física ou pela persuasão? Veja bem, pela força física está praticamente excluído na sociedade primeira. Na sociedade arcaica. Não é isso? Como você obtém poder pela força física? Para que você obtenha poder pela força física, é preciso que haja uma desproporção entre o seu poder físico individual, a sua força física individual, e a força física de 50 outras pessoas. Não é isso? Bom dia. Veja bem, para que eu exerça pela força física poder sobre todo mundo nessa sala, o que é necessário? É necessário que eu seja mais forte do que todos aqui, não é isso? Pelo menos aparente ser. Não, que aparente ser aí não é pela força física. Pela persuasão daí. Aí é outro meio. Pela persuasão. Né? Então é preciso que, aí é preciso que haja uma disparidade imensa entre as minhas capacidades intelectuais e as capacidades intelectuais de cada um de vocês. Quer dizer, para que eu engane todos vocês sistematicamente, é preciso que vocês tenham uma natureza mais ou menos imbecil e eu tenha uma natureza mais ou menos astuta. Então, aí, novamente, tem que haver uma disparidade que não é possível na sociedade arcaica. Veja bem, a capacidade de você enganar com a persuasão depende do quê? Depende de uma desproporção na distribuição das informações. É preciso que sobre as coisas vocês estejam tão mal informados, eu esteja tão bem informado. Não é isso? Então, por exemplo, vamos imaginar um exemplo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para que eu engane todos vocês, para eu enganar todos vocês, eu já preciso o seguinte: eu já preciso pegar dentre vocês dois ou três espiões. Esses dois ou três espiões vão fingir que eles são parte dos 50. Não é isso? E eles vão descobrir todas as coisas sobre a vida de vocês, pontos fracos, pontos fortes, né? Seus gostos, preferências, e vão passar para mim. Entendeu? Aí, se eles fizerem isso durante alguns meses, eu consigo enganar vocês uma ou duas vezes. Não é assim? Quer dizer, eu coletei todas as informações sobre vocês. Vocês não coletaram nenhuma sobre mim. Tá claro, hein? Quer dizer que esse tipo de exercício de poder que você está falando, ele só pode existir, certo? Primeiro, da força física, só pode existir quando existem meios de exercer a força física que não são proporcionais, distribuídos proporcionalmente entre os indivíduos. Então, por exemplo, eu tenho um rifle e vocês não têm. Bom, aí tá bom, pela força física eu mando em todo mundo aqui. Entendeu? Ou por outros meios técnicos. Quer dizer, então, por exemplo, eu estudei aqui psicologia e técnicas de persuasão. Vocês não. Mas para que eu estude essa psicologia e técnicas de persuasão e vocês não, eu preciso estar numa sociedade muito grande em que estes ensinamentos são comunicados por escrito. Está claro, hein? Porque se as técnicas de persuasão são transmitidas de modo oral, elas vão ser transmitidas mais ou menos para a sociedade como um todo. Tem uma coisa que eu não entendi. Por que esse tipo de disparidade de vida não existia na sociedade? Porque não dispõem, eles não dispõem dos meios. Era impossível que eles dispõem dos meios para que isso acontecesse. Veja bem, se eu inventasse, a gente está aqui numa tribo, eu inventei o arco e flecha, você vai olhar um arco e flecha durante 2 dias, e depois de 2 dias você vai fazer um igual. Não é possível criar esse tipo de disparidade de poder numa sociedade arcaica. Você entendeu? A disparidade de poder desse tipo só pode acontecer quando os meios de ação são ampliados artificialmente. Não, eles já possuíam algum meio. Aí já possuíam algum meio. Mas você vai pegar uma tribo de índios no Xingu. As sociedades arcaicas são todas como tribos de índios no Xingu. Quanto pode haver de disparidade de poder entre o chefe supremo da tribo e o último sujeito na hierarquia da tribo? Só tem um tipo de disparidade de poder que é efetivo numa tribo, numa sociedade arcaica. É a disparidade de poder de você estar certo e o outro errado. É a única coisa que faz diferença real. É assim, você fala para você, olha, se você fizer tal coisa, você vai morrer. Se você não fizer desse jeito, você vai morrer. A sua vida será destruída. Aí ele vai lá e morre. Aí os outros todos, peraí, esse cara sabe quando a gente morre e quando não morre. Vamos confiar nele. Esse é o único tipo de disparidade de poder que pode haver numa sociedade em que os meios materiais são mais ou menos iguais. Tá claro, hein? Toda autoridade primeira é de tipo moral ou espiritual. Toda autoridade primitiva é de tipo moral ou espiritual. Necessariamente. Está claro, hein? Veja bem, como é possível, então, para hoje em dia, hoje, para um político manipular uma população inteira? É simples, o político dispõe de informações que nunca chegarão àquela população. Que chegarão, só serão divulgadas e difundidas 2 gerações depois daquela. Entendeu? Quer dizer, pequenas elites hoje possuem informações que só chegarão a nós daqui a 50 anos. Entendeu? Como isso é possível, você manipular uma população inteira. Se você é tão ignorante quanto a população, você não pode manipulá-la. Se você sabe exatamente o mesmo sobre a situação que a população, você não tem como manipulá-la. Tá claro, hein? É mais do que sabido entre as elites políticas do mundo de hoje, é o país mais bem sucedido e o mais bem informado acerca de si e dos outros. Só. Vocês querem um exemplo desse tipo de manipulação? De como é possível a manipulação? Quantas pessoas hoje em dia acreditam em extraterrestres? Quantas pessoas hoje em dia acreditam em extraterrestres, em disco voador, em UFO? Tem gente que até constrói disco porto, não é assim? Oi? Então, pois é, aqui tá, aqui tem um, não é isso? Tem gente que não só constrói disco porto, como diz o seguinte, olha, os extraterrestres chegarão e quando eles chegarem, eles nos salvarão. Não é isso? Por que, que há 100 anos atrás ninguém acreditava no disco voador? Não, claro, tinha sempre um, sempre tem um sujeito ou outro que inventa uma ideia maluca. Em todos os tempos tem um sujeito que inventa uma ideia maluca. Mas por que essas crenças não eram tão difundidas quanto hoje? Vários fatores. Não, só tem um fator. Mesmo. O único fator é o seguinte. Ah, no, na segunda metade dos anos 40, primeira metade dos anos 50, chegou uma ordem para a CIA que era o seguinte, olha, nós temos que ocultar da população norte-americana os testes que estão sendo feitos com novas aeronaves na Rússia e nos Estados Unidos. Assim. Como nós vamos fazer isso? É simples. Vamos alegar, vamos difundir, por meio dos nossos agentes menores, a ideia de que essas aeronaves têm origem extraterrestre. Num segundo estágio, quando essas ideias estiverem difundidas, colocaríamos um sujeito de média patente da aeronáutica defendendo firmemente a tese de que existem aeronaves de origem extraterrestre. E logo em seguida colocaremos um membro de alta patente da aeronáutica negando isso e refutando isso, para dar a impressão de que essas aeronaves existem e o governo está querendo ocultá-las. Esses documentos só foram publicados agora, porque eles eram top secret até agora. Eles foram publicados nos últimos cinco anos. É assim que tantas pessoas hoje em dia acreditam em extraterrestres. Agora, tem de explicar isso para elas. Tem de explicar que elas acreditam em extraterrestres só porque dois governos queriam ocultar algum desenvolvimento tecnológico. Agora, veja bem, esse tipo de coisa não era possível numa sociedade arcaica. Você entendeu? Então, veja bem, a aplicação do poder, o exercício do poder pela mera força física, ou força bruta, ou pela manipulação, são duas possibilidades que estão excluídas da origem da humanidade. Entendeu? Para que você se imponha pela força, você precisa de meios de exercício da força que estão muito além do indivíduo comum. Entendeu? E é o que é assim, só posse de uma metralhadora, por exemplo. E mais ainda, para que esse poder seja exercido durante tempo suficiente, não basta que eu tenha uma metralhadora, mas é preciso que eu tenha fora deste grupo um certo número de pessoas impedindo que entrem outras metralhadoras nesse grupo. Você entendeu? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nas sociedades arcaicas, o exercício do poder por uma minoria ou por um só, né, sempre derivava de uma única coisa: a autoridade moral e espiritual que esse sujeito possuía diante dos outros. É assim, vai numa tribo de índios. No Brasil, até hoje é assim. O chefe não é o sujeito que fala mais bonito, não é o sujeito mais forte, não é o sujeito que caça melhor. É o sujeito que as pessoas ali acham que deveria ser o chefe. Porque, ele, em geral, ele é melhor do que elas. Entendeu? Eles olham assim, ah, qual é o sujeito que quando a tribo está passando fome, qual é o sujeito que sacrifica os bens pessoais dele para ir lá cuidar dos outros? Qual é o sujeito que quando tem um problema, ele lembra os nossos poemas que explicam a nossa origem, ele olha a vegetação, ele olha a topografia e ele encontra uma solução para isso? Mas ele falou, ah, quando a gente precisa de um chefe, esse é o chefe. Está claro, hein? Isso, certo? Esse é um dos fatores que servia de prova para cada povo da sua origem divina. O fato, justamente o fato de que o homem não se impunha sobre os seus iguais por meios infra-humanos, mas sempre por meio supra-humano, sempre por meio do que havia de melhor nele. Entendeu? Isso era uma evidência muito grande de que existia um princípio supra-humano operando ali. Tá claro, hein? Veja bem, hoje em dia, na nossa sociedade, é fácil dizer, ah, o homem é um animal, o homem é a coisa mais bruta que existe. Porque é normal na sociedade moderna que o homem se imponha sobre os seus iguais por meios menos do que humanos. Quer dizer, pela força bruta, pelo engano. Não é assim? Mas isso não foi sempre possível. Durante muito tempo, enquanto foi possível, não aconteceu. Por que não aconteceu? Então, por exemplo, nos 6 mil anos de história registrada, esses povos que registravam a história, eles já possuíam meios de fazer o contrário. Quer dizer, desses povos aí, a gente tem três principais que registraram sua própria história. Os chineses, os indianos e os judeus. Eles já há muito tempo possuíam os meios e mecanismos para se impor uns sobre os outros, pura e simplesmente por aquilo que é infra-humano. Por que eles não o faziam? Eles não o faziam pela certeza, pela convicção íntima que cada um desses povos tinha de ser herdeiro de uma dimensão superior à humana. De saber que a medida do seu comportamento era uma medida divina e não humana. Exatamente. O uso sistemático de meios infra-humanos para dominar os outros seres humanos deriva, é consequência, primeiro, de você perder essa noção de que existe uma herança original que deve ser preservada. Está claro isso aí? Se você excluir do ser humano essa ideia de uma herança do divino, o que, que sobra para ele? Se ele não tem isso, se ele não é participante disso, o que ele tem? Ele tem um pedaço da terra. Ele tem um pedaço do mundo. Não é isso? Esse pedaço de mundo nunca é suficiente. Está claro, hein? Para a gente entender porque esse pedaço não é suficiente, a gente hoje, quando voltar do almoço, a gente vai continuar discutindo aquela ideia dos bens fundamentais. Tá? No exame daqueles bens fundamentais, a gente vai perceber porque o pedaço de mundo que um sujeito tem, por maior que seja, nunca lhe bastará. Entendeu? Que para estar contente, o ser humano precisa de um pedaço de mundo e de uma participação consciente nessa herança divina. Está claro, hein? Veja bem, 600 anos atrás, alguém surgiu com a ideia. Ah, quer saber? Esse negócio de herança divina é tudo bobagem. Nosso Deus é simplesmente este princípio de ordenação interna em nós. Veja bem, o ser humano, porque tem herdeiro da divindade, ele possui uma capacidade de reordenar o mundo, de reordenar pedaços de mundo. Ele pode captar alguns elementos da ordem do mundo e modificá-los. Não é assim? É assim que a gente inventa coisas e produz coisas. Uma hora alguém surgiu com a ideia. Olha só. Olha, não tem herança divina nenhuma. A única herança divina é essa capacidade de reordenar o mundo. É isso que nós chamamos, costumamos chamar de razão. Capacidade de examinar um objeto, de dividi-lo nos seus componentes e descobrir se você pode reordenar esses componentes com os componentes de outro objeto para realizar uma terceira coisa. Para mim, essa razão, essa capacidade, passa a ser uma divindade. Sim, exatamente. Há 600 anos atrás, ela é elevada à categoria de divindade. Não, ainda hoje tem alguns, mas hoje em dia os poucos que ainda divinizam a razão estão em geral acima da média em qualidade. Depois que a gente destronou Deus e colocou a razão no lugar, a razão já foi destronada por algo pior do que ela, e esse algo pior já foi destronado por algo pior ainda. Nesses poucos séculos, certo? Em que nós decidimos abdicar da ideia de uma origem divina, a gente já perdeu muito mais do que o que a gente perdeu nesse primeiro ato. Mas isso aí já chega lá. O importante é entender agora o seguinte, quer dizer, quando o sujeito perde essa herança divina, tudo que sobra para ele é um pedaço do mundo. Tá claro, hein? Então agora vamos lá que eu vou recuperar meus neurônios com nicotina. Vamos nessa. Mas eu tava com a